O som é de paz. Seja você de onde for, falar de amor e não transmitir a dor. Que os irmãos tentam sobreviver da paz. Sei que é difícil, mas todos nós somos capazes. Leve o som da capital do rap. Leve o som, agora eu sei. Respeito a quem merece. Mala gente sobrevive na moral, porque só nos resta paz. Na cena está na união. Tamo junto pra somar. Sair falando que é o foda. Chega, não dá mais. Aqui na nossa área, véi, a lei é nós que faz. Sem querer aparecer, nem ser melhor que ninguém. Guindaste 1, 2, 1 vai dar a letra pra você. O rap é o som, sem essa de ter o dom. Tamo aqui pra somar. Chega aí, moleque, vem aqui nos visitar. Na moral, é só saber chegar, ideia sempre tem. Vem que vem, do DF eu sou também. Direito de expressão, é, todo mundo tem. DF eu sou, da capital do rap. DF eu sou, agora eu sei. Respeito a quem merece. Bagulho bem louco, misterioso, às vezes pragmático. E não vira o jogo, idolatrando a violência. Se perde na selva de pedra, se esquecendo ou fingindo que não sabe a regra. Entre tiros, barracos cai a noite escura. Se liga que aquele que foi criado na rua, porque sabe o que é o bem, mas pratica o mal. Viver assim simplesmente é normal, tá certo? Cada um escolhe a cobra pra criar. Depois que arma o bote, não dá pra se esquivar. Cansei de ver uns cara dizer que é o cara. Amanhecer com a cara crivada de bala. Leve o som da capital do rap. Leve o som, agora eu sei. Respeito a quem merece. Bem-vindo a Brasília, a capital do rap. Seja bem-vindo a Planaltina, respeito a quem merece. Você sabe, não é de hoje que a verdade é cantada. Salve é subconsciente rap. Pelas quebradas, contos do crime aqui. Não é apologia quando a realidade é mostrada. É nós, periferia, Xilou, cachimbo cai. O som aqui é de paz, malandragem é sempre presença. Se desandar, sobe o gás. Respeito e humildade, conceito no proceder. É a voz da rua nativa, é a voz dos bandos e das minas. É o rap pra você, que sempre fez por merecer. Sempre, sempre no corre, é preciso saber viver. DF eu sou, capital do rap. Leve o som, agora eu sei. Respeito a quem merece. Malandragem sobrevive na moral, porque só nos resta paz. Só por aqui. Sabedoria do povo periférico, debate da pé. Na humildade elétrico vem. Aqui nada se cria, tudo se copia. Mas aí buscar a paz não pode ser utopia. Sei que Deus está acima de tudo, meu irmão. Da maldade, da insegurança ou da lei do oitão. Da morte que ronda de X-terra. Tá ligado que se bater de frente, louco, bum, já era. é por nós. Def é o som da capital do rap. Def é o som, agora eu sei, respeito a quem merece. Quem merece? Oh, oh.